Treinamento visual, vou no 095. 96, completa o final do procedimento, seu Renan 895. 1895, boa. Hotel autorizado final da RNAV, a porta nacional, já foi coordenado isso prosseguir na RNAV. E após prosseguir da divisão no 7, na escuta da torre. Integrado, Michael Papel. Voo 2043, posicionamento na posição 62. Voo 2043, livre Soracha, é pronto para o táxi. Deixa eu falar em táxi, voo 2043. Voo 1096, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus 089. Entendeu, eu pouso, voo 1096. Passando 366, completamente visual, Michael Fatel. Michael Fatel completa o final do procedimento, torre 9895. 1895, obrigado, até já. Treme 3310, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado o final do procedimento a renave, reporte a adulto 366. Acima aqui do CNF, desce então para 2500, com 1013, reportará estabilizado o final, ou melhor, passando 366, final da renave a 10, muito obrigado. Uno 096, sola 02, ao livrar a primeira direita, São Salvador 1219. Vai livrar a primeira direita, São Salvador 1219, gol. 19. Michael Papel, solicito o cancelamento da presente, ajustar o terra do reto aqui da 17. Papatango Mike Alpha Hotel, plano de instrumento cancelado agora ao 03, autorizado curva à esquerda, curva pela direita, base pela direita, pistão na 7, reporte final. Ok, base pela direita e reporte final, Michael Papel. Táxi Gol 2043, estamos com 186 a bordo, 186, 4 horas e 10 de autonomia, alcance na Galeão. Gol 2043, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando próximo, chame Torre em 1, 18, decimal 95, ajuste padrão. Ajuste padrão, prossegue táxi, o ponto de espera vai chamar Torre 2295, Gol 2043. Alfa Hotel, autorizado pouso, pista 17, vento 080 graus 079. Tem um ponto autorizado 17, o Michael Hotel. Salvador, 3662, boa noite. 3662, boa noite, sendo identificação, vou direto para a Dilton 366, pista para 2500 pés, ajuste padrão 1013. Direto para a Victor 366, até 2000, 01, 03, 2500, 3662. Patango Mike Alpha Hotel Solo 06, confirme parte. Patente, Patente. Já está aqui, track 45, Mike Alpha Hotel. Não, Patente, já vai ser o Mike Hotel. Também 3110, completa o final do procedimento, torre 9895. 5-10, obrigado, Guilherme. Tá. Bom, Luiz Salvador, muito boa noite, Chanel 6. 3110, final do procedimento, RNAV da 10. 63110, reporte passando Sierra Vita 372. Portará 672, 6310. Gente, boa noite, frequência livre estacionar, Michael Fudel. Após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Mótiva. Após 2 mil pés, Leda, após Leda, Mótiva. O 2043. Alô, Salvador, muito boa noite, Sanem 6310, livrou, passa a escuta. Sanem 6310, boa noite, autorizado táxi via Taxi Alfa, Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, muito obrigado. 973, pronto copy, Galeão? Positivo. Autorizado, Galeão, via P9857 até Moço, nível 360. Saída da EL, Leda, transição Irume, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5122, frequência do controle Salvador em 120.8. O 6310 vai ingressar pela Juliette para 03 agora. Sente 6310, prossiga Juliette para a posição 03. Contra 3662, completa o final do procedimento, torre 9895. 295, boa, tá 3662. Pé 3662, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 079. Disponho da aula, Zeta 3662. Azul 9148. Azul 9148, boa noite, sendo identificação do direto de com 366, deixando para 25000 pés, ajuste padrão 1013. Já, Victor 366, 2600 pés com 013. Nós de 1-2, está sempre ligado. Roma 973, livre de sonar, chave pronto para o táxi. Michael Focel, boa noite, aguarde coordenação e cópia Vitória. Michael Focel, pronto cópia. Autorizado Vitória, nível 340, perfil de saída da Euleda, seguro, decola pista 17, curva à direita, aciona o transponder 5 ONU, ONU 2, frequência do controle em ONU 20.8. São 3662, Solos 23, Solos Salvador, 1219. Boa noite. Gente, chame torre em 118.95, ajuste no 0-3 para acionamento, táxi e decolagem. Gente. Solo 973, só pode o táxi CB 134, 3 horas e 30, autonomia alternativa Campinas. Luna 973, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, com o próximo torre em 118.95, ajuste 103 padrão. 2 padrão, táxi até o ponto de espera, chama 2895 ou 973. Qual é o táxi 662, ligou a pista, ela troca o ponto de ótimo. Tá 3662, prossigo táxi via Alfa, Juliette, posição 08. Juliette 08, táxi 3662. 310, repetido para Recife, autorização 107, informação, Quebec. Xanermia 310, autorizado Recife, via Pesolo 7 até Putro, após direto. nível 350, saída Pucca, transição Aracaju, pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 51125, frequência do controle em 120, decimal 8. Vamos autorizar 350 para Recife, eu peço no 17 até ponto, eu posso direto. Saída Pucca, Aracaju, decola da décima, primeira curva esquerda, 351125, transponder, chamando o controle 208, funcionando 6310. Xarema 310, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e saneamento. Pará, muito obrigado, senhor. Espera, pronto, 973. Voo 973, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 090 graus, 079. Venha e decola na 0, voo 973. Voo 1973, decolar os 28, controle Salvador 1208. Boa noite, bom voo. Semana, controle 1208. Muito obrigado, boa noite para você. Voo 1973, é qual? Voo 1973, contato radar subazia nível 360, saída da EL. Saída da EL, via sistema 360, voo 1973. Estabilizado R9, pistola 0, azul 4, corrigindo, 9148. Eu 9148, TUI, 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, até daqui a pouco, 9148, azul. Torre Salvador, muito boa noite, azul 9148, visual com a 10, 3 milhas e meia, Serra Vita 372. Azul 9148, boa noite, tráfego avistado, ajuste 10 no 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no 0, com 1013, 9148, azul. 1973, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 123, decimal 8. Você vai chamar Recife, 125, 1, 238, boa noite, qual vem te chamar? Somente. Azul 9148, no solo 34, libera direita, controle solo em 121, decimal 9. 319, próximo à direita. Azul 9148, azul 9148, para o motorizado Alfa Juliette Portão 01. Alfa Juliette Portão 01, Azul 41 na vez. Azul 141. Michael Hotel autorizado táxi, reporte na Taxi Papá para ingresso na pista. Michael Hotel autorizado ingresso no 7, reporta em Alicron. Reportado em Alicron, Michael Hotel 96. 9.6 autorizado, CA Bravo Fox Trot Zulu via Zulu 99, Bangu, Avocu, restante conformado, outro plano de voo. Saída Boba, transição Froti, decola da 10 com curva à esquerda, nível de voo 370. O código transponder 5133 e o controle Salvador 119 decimal 120 decimal 80 120 decimal 80. Autorizado Fortaleza, deu 370, que é a Prisão 19, Bangu, Abucu, Megaron, Prótipo. Decolando 10, curva de esquerda, 1-0-3-3-1-2-0-8-0-1-0-9-6. 1-0-9-6, saída Borba, Borba, transição Frutinho. Borba, prossigo, 1-0-9-6. 1-0-9-6, protegimento correto, chame pronto para puxar acionamento, portão 09. Michael Hotel, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Michael Hotel decolar 239, chame controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208, Michael Hotel, tem um bom trabalho. Controle Salvador, é o Papatango Michael Hotel, na Taião. Papatango Mike Alpha Hotel, contato radar na decolagem, suba via nível 340, seja da El. Via 340, Michael Hotel, na Dial. Rostam 3305, a sua identificação desce o nível 050, chegada na área. 050, pode voar via Vitor 366. Autorizado, CA Vitor 366, tem condições de manter alta velocidade na descida? Afirmo. CA Vitor 366, descendo aos 50 em alta velocidade, então 3305. CA Vitor 366, 050, vai seguir, 3305. Libera a gestão de uma centena a 30 milhas de Salvador, Michael Fotel. Michael Fotel, restrição de uma centena é para a pista 22. Ah, sim, é grato. Boa noite, eu chamei 6313, a sua identificação desce via nível de voo 06120, chegada Monf. Chamei 6313, após a posição Monf, irá voar o CA Vitor 368 para evitar a área restrita sob a base naval Geratuba. Pushback acionamento, portão 09, chama o táxi. Chama para o táxi, gol no 09. Sim, pessoal. Boa semana. Autorizado, chame táxi, o chame 390. para o SEC, 178 a voz, 3 horas e 10, Alterna Teresina. Chute Teresina 3 e 10, com 9096, autorizado o táxi até através do portão 5, aguardando a aeronave da Oceania 3, Airbus 320, inicial táxi, segue como número 2, com 9096. Após o início do táxi da aeronave da Oceania, autorizado até o ponto de espera. Torre 9095, ajuste no 093. É até através do portão 5, vai esperar a Oceania. Nós estamos no 0-2-9-5-1-0-9-6, confirme somente POB e autonomia, por gentileza. POB 1, autonomia, 3 horas e 20. 3 e 20. Controle. Minha 13 no 3, a descida está autorizada até 4 mil com ajuste no 0 no 3. 4 mil, 0 no 3, 13 no 3, confirma indicada? 250. Gente, dá pra gente estar passando bomb 368 para evitar a RC. Tá pronto, 368, mas 3 no 3. Sena 313 completa a redução para 2009. 9.6, boa noite, mantenha o controle de espera. Salvador, Chanel 630, no zero, autorizada, alinhar e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 09 nós. Alinha e decolar, CAV368, voo CAV368 completa a final do RNAV. Vai seguir tráfego agora, está na sua posição de 11 horas 8 milhas, cruzando 3 mil pés de descida até 2.500 pés, é um Airbus 320. Boa noite, Azul 2795, está mateado 8 já. Azul 2795, a sua identificação. Identificou 2795. C795, contato radar estabelecido Nordeste de Salvador, 69 milhas, voando Bonf para interceptar a chegada a Bonf, reporte quando no ideal descida. Preparar o ideal, Azul 2795. Sejam três positivos, 366 é presente. Serra Vitor, 366 visual, tá 3305. 3305, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado, Sérgio, tá 3305. No 3, 2503 com ajuste no 0 no 3. 3310, decolado 54, chame controle Salvador em 120, decimal 8, morro. 208, boa, 6310. Salvador, Xanã 3010. 310, contato radar estabelecido na decolagem, sobe via nível 350, saída PUCA. Saída PUCA via 350, Xanã 6310. Utilizado em Ramada 10, 6310. 6313, chama a torre, 1 no 8, decimal 95, com pouso. 6315, daqui a pouco, 6310. Salvador, boa noite, Stan 3305, Serra Vitor 372. Stan 3305, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 3. Lembre pouso no 0, comi 13, Stan 3305. Paulo Salvador, muito boa noite, Tan 3895, estimação Romeu, nível 340 para Guarulhos. Tan 3858. Confirmando, Tan 3895 para Guarulhos. Aguarde cota o nível é o 340 e a saída será Baeleda Motiva. aguarda essa autorização.